3333, decolado aos 31, chame controle na frequência 120 decimal 8. 308, com 333. Bravo, uniforme Serra, prossiga. Autorizado acionamento, reporte para táxi, Bravo, uniforme Serra. Controle, boa tarde, Golo 333. Golo 333, boa tarde, contato radar Sobal 360. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, briga. Direto então 360, após 2000, Leda, já levou a Leda da presente, Leda, briga, Golo 333. O Xané 6326, no solo aos 33, viva direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita na Fox 1219, 6326. Salvador, boa tarde, Oxiné 6326, livrou na Fox Norte. Taxi Alfa, reportarão Juliette, 6326. Pronto. Para 2000 pés, o ajuste 10117. Livro final é ele, XA, reporte estabilizado. Gol 648. 7648. 3154, desce para 3000 pés, o ajuste 10117. Livro da restrição de dados. Descendo para 3000, sem restrição 10017, na 3154. Na 3192, é autorizado 050. Bravo, uniforme Serra, autorizado táxi até a Papá, reporte para ingresso da 17. De Novembro Alfa, 1500 pés via corredor e reporte através de Paris. Ajuste em Salvador, 1017. Correio Oxané 61142, considera pronto. Oxané 61142, autorizado a alinhar e decolar, pista 190, vento 130 graus, 099. Alinha e decola, 142. Desça para 2.000 pés, loja do chão 017, mesmo final IRS XA, repassa estabilizado. Descendo para 2.000, mandarei estabilizado XA, 3.154. SAN 3.192, desça para 3.000 pés, ajuste chão 017. Pode considerar aí, tá? 5.000? Afirmativo, desconsidere 5.3192. Tá. 8, conselho de aproximação, reporte baixado, travado. Posicional 648. Oxané 6142, decolado aos 39, chave controle na frequência 120.8. 108, obrigado. Controle Oxané 6142, decolado na sua escuta. 6142, contato sobre o 350, perfil Pucajá, Maracajá. Ok, 350 no perfil. Bravo, uniforme Serra, ciente, mantendo posição, dono 7. 48. Sinal baixado e travado. Gol no 648, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Antes de pouso, 648. Dor forte, reporta ingresso no interrogo. Bravo, Feliz. Estabilizado, SAN 3154. 3154, sendo agora a torre 11895. 1895, tá 3154. Controle tá 3192, territorial. 3192, desça para 2.000 pés, ajuste chão 0197. E no final ele é que tem reporte estabilizando. De novembro, alfa direto rotatória. Uniforme Serra, decola de imediato. Livre decolagem, 120 graus, 109, informa o tráfego da TAM Airbus, passando o externo, ok? Agiliza. Em Salvador, TAM 3154, passou externo, baixar travado. TAM 3154, continua em aproximação, aguarde pista livre. Bem, te aguardando, pista livre, Santa, estou no 5-4. Gol no 648, no solo aos 4-2, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. À direita, 1219 ao 648. 3-3-2-5-6-3-1-5. Bravo, uniforme Sierra, decolado aos 4-2, chame controle na frequência 120, decimal 8. Aos 4-2, 128, Bravo, uniforme Sierra. Da Juliette, no 648. Escuta. Bravo, uniforme Sierra 1, no meu pé, corredor Axé, quando possível, confirme a paredão para o destino. A ideal, senhorita, será a 290. 2 OPOB, você está pronto para decolagem, guardião? Informe como visual com R2 na tela final do 10. Direto de chão. 120 graus, 089. Livre pouso, 1-0, está 3154. Zona 92 estabilizado. Ok, o Guardião 02 autorizado a decolagem imediata, tenta a esteira do TAM, comprou do farol de Itapuã. Quem de imediato tem outro Airbus na final do 10, chame fora do solo, vento 120 com 10. Guardião 02. Gente, Guardião 02, decolado aos 45, aguarde transferência. Guardião transferência, 02. De novembro, Alfa Torre 198, decimal 95. Alfa Torre 198, 95, de novembro, Alfa. Paulo, Salvador, Santa 3154, livrou. É importante da Juliette, o San 3154, de alta. Sim, alterna 12545. Obrigado, boa tarde. Bravo, uniforme, tem a controle? Visual, controle. Bravo, uniforme, Sierra, controle? Prossiga. Primeiramente, seu estimado de pouso. Segundo, está autorizado a ascensão para o 085. Bravo, uniforme Sierra. Estimando pouso aos 1925, ascendendo ao 085. Bravo, uniforme Sierra, grato. Salvador, Guardião 02, passou tá bom. Guardião 02, chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, litoral sul, 500 pés, ajuste no 097. Você segue para patrulhamento Salvador? Aí é só repetir o azul, cruzar para pouso no TRS. O Guardião 02, no momento não temos aeronave aproximação para a final do 10. Se desejar, está autorizado a seguir direto para o TRE da presente. A pessoa que está autorizado, seguir para o TRE da presente, Guardião 02. Salvador, muito boa tarde, ó. 360 Campinas, Upper Zulu 6190, curva direita da Euleda Bridge 208-5052, azul 4065, posição 8. Puxo a... quem vai chamar? Salvador, Guardião, Marizão com uma pare posto, a gente está contando isso agora. Papa Romeo Índia November Alfa, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 09 nós. Autorizado pouso Índia November Alfa. Aquilo Zulu, autorizado acionamento, reporte pronto para táxi. Papa Romeo Índia November Alto, Alfa no solo aos 5-2, autorizado backtrack, reporte no pátio 4, na minha escuta até o corte. Índia November Alpha, ciente. Salvador, boa tarde. Esse é o CNR-6314, tem informação aqui do Rio. CNR-6314, sem identificação, desceu 50 para o editado. O editado, que tem para o 50, ficou no 3014. Whisky Torre 1895. Bravo, que Luiz, continue a aproximação, reporte 3017. Bravo, Rio Luiz, que avistar autorizado pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado Vitor, voo 350, decola da Cuca, 90, passageira, volta à esquerda, na Cuca de Barro. Queira fazer o voo na zona, acionar 540, linha 0, controle, saída 207. Do 4462, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 097. Lima, Quilos, Lua, autorizado, táxi até a Papá. Bravo, Kilo Whisky, no solo 59, autorizado o backtrack na minha escuta até o Pátio 4 para o corte. Nada bom, se desce para nível de voo 070, ajuste no 097. Lima Kilo Zulu, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado, pronto. O Sané 6314, desce para 2 mil pés, ajuste no 097, livre das restrições da uma posição oitava. Livre das restrições, desce para 2 mil, ajustado no 097, ou chama 63, papai. O 4462, desce para nível de voo 050, ajuste no 097, da presente voo estado. Da presente estado, desce para 050, 4462.